sou doce, dengosa, polida, fiel como um cão. Sou capaz de dar minha vida, mas olha, não pise na bola. Se pular a seca eu detono, comigo não rola. Só de me entregar de corpo e alma na paixão. Mas não tente nunca enganar meu coração. Amor pra mim só vale assim. Nem precisa pedir perdão. Adoro sua mão atrevida. Seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boa. Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando, eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, minha lei, você tem que saber. Só mulher de deixar, se você me trair, é melhor um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não destrói. Chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Pra te ver feliz, estou em sonho de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém. Eu nasci pra viver no harém. Não me deixe saber ou será bem melhor pra você me esquecer.